GG. Ei, vai embora. Quero respirar, chutar a bola, sem precisar de tática nem contar as horas. Ser meu show, voluntário de mim mesmo. Um conto antigo, livre de segredos. Acordar e viver, cair e levantar. Guerrear e ceder, sorrir e chorar. Plantar e colher, o caminho traçar. Outra vida almejar, odiar e amar. Chegar a passo fundo, sendo um filho do mundo. Ser minha própria luz e também meu escuro. Um renegado é dizer sim quando quiser. Simples e complexo a toda fase que vier. Ser o silêncio da morte, o grito da alegria. O fraco, o forte, o alívio e a agonia. Cantar o sonho sem sonho alcançar. Enfrentar a dor sem a dor passar. Me deixar, quero me encontrar. Quando tudo passar, eu quero ser meu show. Me deixar, quero me encontrar. Quando tudo passar, eu quero ser meu show. Não quero mais ter do que ser alguém que vai além do espelho que tem, refletir o que tem. Tirar da mente o que machuca feito peia. Ceder o máximo do amor que a dor desencadeia. Meu coração não aguenta mais suplicar a paz. A batalha é cruel e tá vivo o algoz. Quero me enxergar, não me sentir o estranho. Ter fé em planos, sem ter de ir pra outro plano. Vou digitalizar fitas velhas, registrar o que vale de preceito, salvaguardar. O mundo é tão grande, só me sinto distante. Todos estão de olho e tudo passa no instante. Que venha amanhã como no filme romântico. Que vale a pena cada dia e cada pranto. As feridas irão secar, como o sol aquece o mar. E eu vou tá lá pra enxergar. Me deixar, quero me encontrar. Quando tudo passar, eu quero ser meu show. Me deixar, quero me encontrar. Quando tudo passar, eu quero ser meu show. Me deixar, quero me encontrar. Quando tudo passar, eu quero ser meu show. Me deixar, quero me encontrar. Quando tudo passar, eu quero ser meu show.